depende. Diz que faz o que faz, nem por isso se arrepende. Eu vou lhe falar, pois não dá pra acreditar. Ele deu um sorriso, mas foi só pra disfarçar. Botou uma calça larga, a cabeça tá raspada. Mas na seleção de raga não dispensa a rebolada. Chamado Pompero, lagarto, lagartixa. Meu nome é tida besta. Demorou cair a ficha. Batedores de cabeça é que faz o movimento. Vacilão fica de fora, só quem é cai pra dentro. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. Melo e sua turma rebolando pra valer. Tua bunda estremece, ele parece que enlouquece. É uma coisa de outro mundo, só vendo para crer. A gente não tem nada, nada contra ninguém. Só achamos engraçado, cara, esse vai e vem. De um lado para o outro, no meio do salão. Um bando de marmanjo rebolando o bombão. Na seleção de samba, ele quer dançar o tchan. Na boquinha da garrafa, diz que é o bambambam. Pegou e subiu no palco e preparou-se pra pular. Mas a galera já avisou, ninguém vai segurar. Inexplicável, não dá pra acreditar. Pulou, caiu de pé e começou a rebolar. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. De um lado para o outro. Sem preocupação. Perderam o compasso. Mora na mesma vila e ficou pra uma televisão. Mas a roupa de etiqueta dele diz não abro mão. Só usa marca essa, aquela e outras mais. E que sua TV nova pega mais de 5 reais. Tudo bem, mas só que isso não tem nada a ver. Não adianta só viver para se aparecer. Tanto cantar o rap, a galera diz esquece. Parte pra outra praia, agora vai jogar basquete. Na quadra não terror, vou dizer não joga nada. Mas se jogou Michael Jordan na frente da mulherada. É lamentável. Eu vou te falar. Tem gente que rima, dá vontade de chorar. De um lado para o outro. Sem preocupação. Se perder o compasso. De um lado para o outro. Sem preocupação. Se perder o compasso. Mas o melô tradicional mantém o visual. Mesmo boot, mesma calça, liso, belo, coisa e tal. Disse que ia mudar, mentiu, não mudou. Continua a mesma coisa, quase nada inovou. Ainda enche o saco, achando-se o máximo. E às vezes pra variar, veste uma roupa de plástico. Eu não sei dizer porque ele é assim. Mas se alguém souber, por favor, diga pra mim. Então, melô, vamos se ligar. Se não quiser escutar, mais ninguém falar. Você viu aquele mano na porta do bar? Aquele que vai no baile só pra rebolar. Eu bem que te avisei, você não quis me escutar. Pois é, melô, você vai ter que mudar. Agora azar o seu, você vai ter que me aturar. Baby, você vai ter que